Ela é tipo agiota, empresta soltar cocota. Bonecão da Estrela! Com ela não tem chacota, nos pede ela não chora. Que menina foda, dessas que nós gosta. Ela é tipo agiota, empresta soltar cocota. Vem com a minha cota, que meu bonde bota. E hoje nós comemora e a santa fica de fora. Mas se for gostosa, vem com a gente embora. As minas solta cocota e a gente bota. Mente come some, tipo lobisomem. Sente cheiro de longe, atrás de cocota. Bota, bota, bota, bota, bota. Vem que a gente bota. Bota, bota, bota, bota, bota. Vem que a gente bota. Mente come some, tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de xa, xa, xa, xa. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Fica a gente bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Que a gente bota. Gente bota. Bota nos pés e ela não chora. Que menina foda. Ela é tipo agiota, empresta soltar cocota. Vem que o bonde bota, vem. Vem. E hoje nós comemora e a santa fica de fora. Mas se for gostosa, vem com a gente embora. Solta cocota e a gente bota. A vina solta cocota e a gente bota. Mente como some, tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de cocota. Bota, bota, bota, bota, bota. Que a gente bota. Bota, bota, bota, bota, bota. Atrás de cocota. Bota, bota, bota, bota, bota. Vem que a gente bota. Bota, bota, bota, bota, bota. Mente come some. Tipo lobisomem. Sente o cheiro de longe, atrás de chocota. Come e some. Sente o cheiro de longe, atrás de xa, xa, xa, xa. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vem que a gente bota. Mete, come e some. A gente bota. Eu vou namorar uma calculadora, porque ela sabe dar um valor. Boa noite.